Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores, amoras, para você que já cola aqui com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Você já sabe que eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada pelos parceiros e parceiras e parceiros de núcleo. Dê um salve aí, gente! Salve, salve todas, salve todes, salve todos. Meu nome é Cláudio Gomes, eu tô aqui com essas manas da Inquimpa para mais um Diáspora. Alô, alô, W Brasil, Tatiane Damasceno aqui, salve galera. E hoje aqui com a gente também, Maria de Los Angeles Canhão Machado. Cursa o último período da graduação de saúde coletiva na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, cujo tema de sua pesquisa é a saúde mental da população negra no Brasil e na Colômbia. Participa da Rede Latino-Americana e do Caribe de Saúde Mental e Direitos Humanos. É membro do Movimento pelo Reconhecimento dos Cursos de Saúde Coletiva em Latinoamérica. Atualmente trabalha no monitoramento dos casos da Covid-19 na cidade de Foz de Iguaçu e luta por saúde pública gratuita de qualidade por uma Latinoamérica sem manicômios. Dê o seu salve aí, querida Maria de Los Angeles. Olá, olá, bom dia, buenos dias. Eu espero que todo mundo esteja bem, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. E hoje, buliremos um tema extremamente importante. Como a pandemia afeta diretamente a população negra? Querida Maria, gratidão profunda por estar aqui com a gente, enfim, para falar, né, para bulir sobre um tema tão importante que é como que a pandemia afeta diretamente a população negra. E eu acho que a gente pode começar justamente pelo tema do programa, né, de você começar a colocar para a gente aqui, para a gente começar a criar a gira, né, a partir desse tema. Bora lá. Bora lá, então. Para falar de como a pandemia ela tem afetado a população negra, é indispensável a gente falar de dois termos muito importantes, que são a desigualdade social e a determinação social em saúde. Essas são duas temáticas que a população negra, nas quais a população negra está inserida. Quando se fala de desigualdade, quando se fala de determinação, é muito, muito marcante ser negro. Porque quem é negro, ele já tem uma dificuldade para aceder ao sistema de saúde. Ele tem bastantes barreiras, né? As pessoas negras temos bastantes barreiras. Começando porque a gente não tem um referente, né? A gente não tem um referente, a gente tem... É difícil, né, que o médico negro ele seja respeitado, que a enfermeira negra ela seja respeitada. É mais fácil ver outros serviços, em outros serviços, as pessoas negras, né? Aí já você encontra uma dificuldade de ser aceitado. É uma das primeiras coisas. Segundo, essa desigualdade social ela é marcada em todas as esferas possíveis. Ela é marcada no ambiente, ela é marcada no lugar onde se vive, ela é marcada no trabalho, no estudo, ela é marcada em todas as esferas possíveis, como eu já falei. Assim que a dificuldade nessa pandemia para ser negro é essa desigualdade que você, como pessoa negra, tem, né, para se inserir no mundo e para estar. Nessa dificuldade que as pessoas negras temos no se inserir no mundo, né, em estar, um ponto muito importante é ser negro e falar de saúde mental nessa pandemia. Se a gente tem algo para falar de doenças, além de como o vírus tem afetado drasticamente, se a gente conseguisse ver os números de casos que são diferença por raça, né, por ser negro, então, quantas pessoas negras têm o vírus, quantas não. Além disso, é a consequência da saúde mental que ela tem gerado. Eu acho muito, muito importante a gente falar de como está a saúde mental da população negra dentro da pandemia, porque a saúde mental da população negra, historicamente, ela já vem sendo marcada por infinitas violências que são dentro das questões econômicas, dentro das questões sociais, ambientais e do território, mesmo culturais, né? Então, falando de todas essas violências, a gente pode começar a ver como é que a saúde mental das populações negras é afetada, além de outras doenças que são características, né? Se a gente pode falar disso. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, Maria, aqui conosco. E eu gostei muito que você começou falando sobre a questão da saúde mental, né, da população negra, porque muitas vezes as pessoas descuidam dessa questão, né? E ela é importantíssima, até porque quando a gente não tá bem psicologicamente falando, isso reflete também em outras áreas da nossa própria saúde, né, corporal, isso reflete no estômago, isso reflete na cabeça, né, isso vai afetar aí o nosso, todo o nosso desempenho, né, todo o nosso corpo também. Então, eu acho essencial pensar nisso. E é uma população totalmente descuidada, né, nesse aspecto. Acredito muito que deveria haver um incentivo, alguma política, alguma questão da parte da gestão do Estado, né, enfim, algo político em prol desta saúde da população periférica, né, e não há, a gente tem que se virar, né, cada um por si, cada um se cuida só. E é por isso que a gente acaba ficando nesse limbo, onde essa população enfrenta esse descaso, esse descuidado, principalmente as mulheres negras, né, que tem que enfrentar tantas coisas, tantos desafios diários, e muitas vezes não tem nem com quem, nem como externalizar isso. Para além disso, também a gente pensa na questão do desafio da pandemia, né, porque a gente percebe que na quebrada, assim, a hashtag fica em casa, ela não funciona, né? Até nessas fases mais acentuadas, né, fase roxa e tudo mais, fase vermelha, a gente percebe que os nossos ainda estão indo trabalhar, né? Ainda estão indo pegando condução lotada e tudo mais. Então, isso tudo é muito... tem que ter muita atenção para esse aspecto, porque a gente percebe os dois caminhos são os de morte, né? O fique em casa e não trabalhe, e o vá trabalhar e pegue o vírus, né? Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem me permitido estar aqui, poder falar do meu curso da saúde coletiva e tentar entender meu portunhol. Realmente que sim, que é muito uma população, somos uma população muito descuidada. Eu sou uma mulher afro-colombiana, tenho para falar disso, né, desse descuido, e é bem complexo, né, não ter um transtorno quando o seu nascimento, sua chegada no mundo, ela já é injusta, ela já é diferente, né, é complexo. Mas o SUS é o sistema que eu mais admiro, de todos os sistemas do mundo, mas o estudo na saúde coletiva ali tem me permitido ver que tudo é muito lindo no papel, né? As formações dos sistemas de saúde no papel, elas são quase perfeitas. Inclusive, no ano de 2009, se instaurou a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, como marco de reconhecimento do racismo e das desigualdades étnico-raciais, né, e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde. Essa política, ela mostra, né, que apesar do Brasil ser um país com mais ou menos uns 55% da população negra, ele preserva um abismo racial enorme no acesso à saúde, e ao mesmo tempo ele nega a existência do racismo. Então, sendo essas duas coisas, é muito difícil que as pessoas elas consigam se encontrar. E esse momento não é particular, essa situação não é particular do Brasil. Por isso é que eu faço referência no meu trabalho de estudo à Colômbia e o Brasil, porque eles são dois países que são muito parecidos e que eu acho muito importante poder trazer nesse podcast, assim, nesse momento. Quero dizer obrigado a Maria por trazer esses bulimentos, essas pitadas de discussão, porque o assunto realmente é muito denso. A subalternização que cotidianamente os negros e os não brancos neste país, que a gente aprendeu a chamar de Brasil, né, são subordinadas, que a gente tem que passar esse aniquilamento, essa morte de criatividade. Isso tudo a gente entende mesmo, a gente vê que é um plano genocida, quer dizer, não ter plano para uma pandemia é um plano. A gente percebe, então, na quebrada, eu percebo no trem, eu viajo de trem, eu viajo de transporte público semanalmente, e o que eu vejo é que a população está com medo. O que eu sinto é que a população, a maioria da população negra, tem um medo de um inimigo invisível, mas também percebe que esse inimigo invisível, que é o vírus, que é a pandemia, ele é alimentado no dia a dia por aquele inimigo já conhecido, que é o inimigo do salário baixo ou do não salário, que são os aumentos de preços cotidianos dos produtos de alimentação e de remédios simples, que é o desemprego. Você veja, as pessoas precisam ficar em casa, mas as pessoas precisam ter, por parte do Estado, um seguro, que é um seguro de água, que é um seguro que vai pagar a luz, que é um seguro que vai pagar o remédio, que é um seguro que vai pagar uma alimentação básica, porque com isso, no meio da pandemia, com seguro, as pessoas vão se proteger. Eu quero dizer mais que eu dei uma olhada nos noticiários e eu vi que, pelo menos na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, já está morrendo um terço mais de negros quando eles contam os mortos em geral. Isso é lastimável. É muito lastimável, é triste. Eu acho muito importante as palavras do Cláudio. Me faz lembrar que para um trabalho que eu consegui fazer da cidade de Buenaventura, na Colômbia, eu utilizei um livro que o nome é O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, onde ele fala o que é genocídio. Ele traz dois significados. Um desses significados é esse genocídio que ele recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, né, pela exterminação de seus indivíduos, a desintegração das suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos, né? Foi dado pelo Dicionário Escolar do Professor, organizado por Francisco da Silveira Bueno. Acho interessante trazer aquele significado para a gente falar do genocídio que está acontecendo, porque é claro que está acontecendo, sim. Não só pela falta de garantias, minha opinião ela é clara nisso. Não só pela falta de garantias do governo, né, do Estado, de quem tem que fornecer as garantias, mas também eu falo pela falta de credibilidade que tem dado a pessoa que está lá e as pessoas que estão junto com ele dirigindo e colocando as pautas que têm que ser feitas dentro dessa pandemia. A gente tem história, a gente tem marcas da história. A gente sabe que essa aqui não é a primeira pandemia, não é a primeira epidemia respiratória que a gente teve. A gente sabe quem que foi mais afetado por essas doenças que viraram pandemias, que mataram e mataram e mataram pessoas. Eu acho o pior erro que a gente está vivendo agora, isso aí mostra que ela não tem entendimento nem sequer do que está acontecendo. Eu acho muito difícil você dar uma orientação, você fazer outra, você, além disso, não dar garantias, você não ser capaz de reconhecer que a gente está vivendo uma emergência nacional, né? E junto com isso, junto com todo esse desespero biológico, científico que a gente está vivendo, é aí onde eu trago também a incapacidade das pessoas de estabelecer uma saúde mental da melhor forma possível, né? O Brasil, ele é o país de Latinoamérica com maior prevalência de ansiedade no mundo e o segundo maior país da mesma Latinoamérica com maior prevalência de depressão. Se você pegar quem são as pessoas que compõem essa prevalência, você vai ver que a maioria é população negra, né? E a gente pode discutir por quê. Mas além de que a gente possa discutir por quê, é claro que nesse sistema que a gente está inserido, é muito difícil a gente encontrar soluções, além que sejam soluções comunitárias que a gente possa estabelecer. Por isso, aqui eu acho que depois eu gostaria de falar de essas soluções alternativas, né? Porque é difícil também você só falar dos problemas. Mas eu acredito que o Cláudio falou é certo. A gente está vivendo um genocídio e eu acredito que os problemas mais graves vêm por essa falta de garantias e essa falta de credibilidade do governo que a gente está vivendo. E aí, amores e amoras, gostando dos nossos bulimentos, dessa dose de garrafada? Então daqui a pouco a gente volta, ferinhas. Um, dois, três! Eu não queria ser feminista. Eu não deveria ser feminista em pleno século XXI, minha gente. Feminismo deveria nem existir. Calma, sociedade. Não comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil de imaginar que uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar que por onde eu passar, todos possam me respeitar. Eu detesto ser feminista, mas diante de uma sociedade tão egoísta, eu não tenho opção. Porque ainda vemos mulheres sendo abusadas no busão. Vemos relacionamentos abusivos se tornando coisa normal. Ou melhor, coisa de casal. Ninguém liga pra mulher ou pra sua dor, fazendo acreditar que tudo isso é amor. Vemos a mídia todo momento querendo nos empurrar o padrão. Eles fazem com que a gente tenha noção de que nunca chegaremos a ser considerado bonito pra toda a nação. Passamos o dia escutando que as mulheres não estão se respeitando. Quando que vão entender que do nosso corpo somos nós que estamos no comando? Percebemos que quando estamos na rua, à noite, sozinhas, e observamos um cara se aproximar, já começamos a acelerar, coração disparar, começamos a rezar que seja só um assalto e que ele só leve o meu celular. Ainda assim, acha mimimi, conversa fiada? Como já escutei muitas vezes, falta de vergonha na cara? Vamos ser mais didática, então. Vamos jogar estatísticas, já que parece que o óbvio saiu de questão. O Brasil é o quinto país mais violento para mulheres no mundo. A cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta, a estatística é ainda mais violenta. Homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos... minutos, uma mulher é estuprada. Em média, 47,6 mil mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. E em 70% dos casos, a vítima era próxima dos seus agressores. 3 em cada 5 mulheres vão sofrer algum tipo de violência dentro de algum relacionamento. Até 2030, podem morrer 500 mil mulheres vítimas de violência doméstica no mundo. 94% das mulheres já foram assediadas verbalmente, enquanto 77% delas já foram assediadas fisicamente. E vocês acham que o feminismo é exagero? O feminismo é o desespero, pois estamos em um mundo que ainda tem que explicar que somos seres humanos e não algo que se possa descartar. Então não me venha pedir delicadeza, pois tenha certeza que isso aqui não vai rolar. Foi-se a época de gentileza, um chá com dois pés no peito mesmo, passar por cima de qualquer tipo de sujeito, derrubando esse seu preconceito. Afinal, confundir a violência do opressor com a reação do oprimido não faz o mínimo de sentido. Mas hoje, vocês não conseguirão mais nos parar. Na luta de outras mulheres, buscamos força pro nosso caminhar e temos fé que tudo vai mudar. E que vamos desconstruir e que essa merda de patriarcado vai cair, só precisamos nos unir. Porque é tão lindo viver com a sua igual, com a plena consciência que ela não é sua rival. Sensação de liberdade, total felicidade. Hoje, mulheres precisam ser feministas, mas tomaram que algum dia elas não precisem mais ser. E que finalmente alcancemos o nosso devido poder. E eu peço pra qualquer deus de qualquer religião que a próxima geração não enfrente o mundo tão sem noção. Acabamos de ouvir a poeta espetacular Tawane Teodoro mandando a poesia Eu Não Queria Ser Feminista. Essa apresentação fez parte da final do Slam da Guilhermina de 2017. Tawane Teodoro, nascida e criada no bairro do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, encontrou-se na poesia no final de 2016. É uma das organizadoras do Sarau do Capão e do Slam do Bronx e uma das poetas formadoras do Slam Interescolar. Foi campeã do Slam São Paulo 2018 e ficou em terceiro lugar em 2019, conseguindo a vaga para o Slam BR nos 2 anos. Em 2019, lançou o livro Afrofênix, A Fúria na Quebrada, na editora Quirino. Gente, espetacular! Está disponível na plataforma. Se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Tawane Teodoro. Oi, gente. Meu nome é Elisete, eu sou psicóloga. E eu estou passando para dizer que eu escuto Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes, porque tem a minha cara preta. Ouçam também. Tchau. Queridos, queridas e querides, o calendário da vacina está aí e aos poucos estamos sendo vacinados. Porém, mesmo se você já recebeu as 2 doses, ainda precisamos manter os procedimentos de proteção. Assim, por favor, continue usando máscaras, higienizando bem as mãos e, se puder, evite aglomerações. Juntos, juntas e juntos, manteremos a vida. É isso aí, ferinhas! Diáspora. Vamos lá, amores e amoras, dando sequência aqui, já indo para as considerações finais. Hoje temos aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos a honra de receber Maria de Los Angeles Canhão Machado, aqui nos bulindo com a sua vivência, com seus conhecimentos a partir do tema. E aí, querida Maria, para a gente já indo para as considerações finais, e eu já te agradecendo pelo tempo, por essa oportunidade de tê-la aqui com a gente. E assim, já indo para as considerações finais, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, a respeito do que você veio desenvolvendo, né, aqui com a gente no último bloco, né? Comentando um pouco mais a respeito daquilo que o Cláudio colocou. Enfim, bulindo um pouco mais a respeito do que é que você acha que a gente precisa saber mais, conhecer mais a partir desse tema, né? Enfim, que é tão importante a gente tá aqui, né, bulindo a respeito disso, né, para até mesmo buscarmos soluções, né, coletivas, né, a partir disso. Bora lá, o terreiro é todo seu. Continua sendo todo seu. Eu que agradeço muito o terreiro, muito o Thiago Servan, que permitiu eu estar aqui, né, o Paulo também, que deu as luzes aí para eu estar, e todos vocês e o terreiro também, claro que sim. Eu não me quero ir sem falar de muitas coisas que eu ainda acho que são primordiais, principais para a gente falar de saúde mental da população negra, para falar da saúde na pandemia da população. Eu acho muito importante que a gente saiba que é o momento de se unir, de estar junto, para falar de temas muito importantes, temas que eu vou condensar, que eu vou só falar, e eu acho que depois, num próximo encontro, a gente vai conseguir abordar com mais profundidade. Eu tenho que falar, sim, do cuidado da terra, das nossas terras, do cuidado da água, do cuidado da nossa alimentação, como eu falo em espanhol. Es el momento de que el pobre coma pan y el rico coma mierda. Qué pena, disculpa a grosería, mas é o que eu acho que tem que ser feito. É muito cansativo, né? Ser negro nos nossos países. Mas a luta segue, a luta continua. É um momento de verdade de nós cuidar da nossa saúde mental nessa pandemia. E por isso eu convido vocês, como soluções a esse momento, assistir esses programas aqui que são de companhia, assistir os saraus que estão acontecendo dentro de todo o Brasil, assistir outras opções dentro da Latinoamérica. Tem ciclos terapêuticos de saúde mental no Chile, na Colômbia, na Venezuela. Agradeço a Eloa Kátia, a todas minhas companheiras negras, pretas, sim, por ter me permitido estar aqui, por ter me permitido falar. É nós por nós mesmo. Muito obrigado, Maria, por estar aqui com a gente nessa edição de Diáspora, onde a gente pega essa maafa em que a gente foi jogado, esse limbo, e transforma, transmuta em encantamentos e saberes, e é assim que a gente vai construindo no dia a dia a nossa saúde mental boa, e não a doença. É assim que a gente vai afastando esse fantasma branco do genocídio cotidiano e sobrevivendo no coletivo nessa pandemia. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, e estejam sempre com a gente no podcast Diáspora. Muito obrigada, Maria, pela sua presença aqui com a gente. Não consigo deixar de pensar, né, na sua ideia que você nos deixa da questão da nossa organização, né, do nosso movimento. Quando o Estado falha, a gente tem que se organizar mesmo, né, e promover ações, né, desde a entrega de cestas básicas, com o apoio também da rede da galera da psicologia para essa população, né. Enfim, são várias ações que a gente pode fazer. E é isso que nós deixamos para hoje, galera. Falou, valeu. Sigam as nossas redes sociais, Niquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e Programa Diáspora, a cor da nossa cultura. Beijo. Agradeço muito também a oportunidade, e não me vou também sem falar para vocês que nós temos o direito e a voz de cuidar da nossa saúde mental, de tomar as decisões sobre nosso corpo e sobre nossa mente. Eu estou em contra de toda forma de encerro, de toda forma de psiquiatrização. Eu estou em contra e estou a favor da luta antimanicomial. Eu acho que o manicômio, ele tem marcado muito toda a história do Brasil e dos nossos países. Essa pandemia aqui mostra para todos nós que o encerro não é saúde, que o encerro, ele não serve para curar a nossa mente e o nosso corpo. Só a única forma de nós ficar em casa é saber que nós estamos ficando em casa por nós cuidar, por nós proteger. Mas o encerro, ele não cura, ele não é a solução. Eu estou a favor de escutas coletivas como essa aqui. E eu estou muito contente, agradeço a todos vocês. Nós, como população preta, precisamos de nós. E nós temos só nós. Então, é o momento de sair para frente juntos nesse momento da pandemia. Se cuidem, fiquem em casa se você pode, use máscara, use o álcool em gel, lave as mãos e se cuidem a mente. Muito obrigada, gente. Beijos, abraços.